nunca pensei que fosse assim. Novamente o amor toma conta de mim, com a força de um vento, como um furacão, me pega e arranca meus pés do chão. Nunca pensei que fosse você, que dia após dia me faz entender que a vida é real e com todo esplendor, e faz tão feliz quando traz de volta o amor. Te quero, te adoro, vem perto de mim. Você me abraça no meio da rua e me faz tão bem. Te quero, te amo, preciso dizer que o ar que eu respiro, que o melhor da vida vem só de você. Eu nunca pensei que fosse assim. Novamente o amor toma conta de mim, com a força de um vento, como um furacão, me pega e arranca meus pés do chão. Nunca pensei que fosse você, que dia após dia me faz entender que a vida é real e com todo esplendor, me faz tão feliz quando traz de volta o amor. Te quero, te adoro, vem perto de mim. Você me abraça no meio da rua e me faz tão bem. Te quero, te amo, preciso dizer que o ar que eu respiro, que o melhor da vida vem só de você.